tarde, gol no 648. Continua a aproximação, guardando pista livre. Quem negar 1-0, 1-2. Guardando 48. Ouça, 6-3-2-6, como recebe o solo? 4. Obrigada. Azul 4-1-1-2, no solo azul 1700, libera direita, solo 1-2-1-9. 2-9, vai liberar. 4-1-1-2. Web 5856, está autorizado, pushback afirmamento, chama ataque. Operador, pushback afirmamento, as imagens pronto, ataque Web 5856. Sim. Autorizado pouso, pista no 0, vento 0, 90 graus, 149, gol no 648. Autorizado pouso, gol no 648. Salvador é o 4065, posição 3, técnica. É, nós falamos com o solo, prossiga por gentileza. É o azul, 4065, pushback acionamento, posição 3. 4065, vai manter a posição, vai aguardar. Já liberei o push da aeronave da web 05, a fim de não preterir a mesma. O senhor mantém, me escuta e aguarda por gentileza. Super ingressar na 7, o que negar 1-0, 1-2. O Torre é o Papa Romeo, Mike, Eco Kilo? Mike, Eco Kilo, prossiga para a Torre. Ok, através de Pituaçu, abandonando 1000 pés para 500, está na proa do farol de Itapuã para ingresso. Fique atento ao tráfego da Objet Impulse no 5, após ingresso via Juliette para o 08. É, após o tráfego da web puxando, graça para 08, azul 492. Sinal para o pouso, Mike Eco 12. É o Mike Eco Kilo, então, formará na final da 17, autorizado, está presente. Lula 648 no solo 04, libere direita, solo 1-2-1 decimal 9. Lima, Alfa Yankee ainda cola sem parada. Lula 648, prossegue via Alfa, me chama antes da Juliette, por gentileza. Alfa, antes da Juliette. 4-1, 1-2, com separação 47, pode ser aqui. Afirma? Assim que a aeronave do objeto iniciar o táxi, eu acho que acredito em mais uns... um minuto, mais ou menos. Ingresso via Juliette pro 4, gol no 648. Pronto para o táxi, 5856, com 89 a bordo, 2 horas e 50, alternando Fortaleza. Atento ao tráfego da Gol que vai ingressar, parquear no 4, você segue em frente em Índia Alfa e quando no ponto de espera é 118.95. O altímetro marca agora 1012, tenha um bom voo e até a próxima. Autorizado táxi após a aeronave da Gol, ciente. Índia Alfa, ponto de espera 1895, quando pronto, web 5856, 10012 é o altímetro. Azul 4065 está condicionado após a passagem do tráfego da Webjet, autorizado push na 10. Ciente, condicionado após a passagem do Web, estamos autorizados a puxar a chamada 4065. Salvador, boa tarde, web 5856, já pronto, ponte de esperada 10. Como é que é o quilo na sala 08, confirme parte de estacionamento? Está livre, tá, até lá, não sei se na frequência livre. É 5856, boa tarde, autorizado, alinhar e decolar, pressão no 0, o vento 0, 90 graus e no 59. Autorizado, alinhar e decolar, web 5856. TAC 4065 da Azul, 106, 3,50, Perna Federal. Jet 58, 56, decoladas 1-1. Chega agora o controle em 1-1-9, decima 8. Controle 1-9, decima 8, web 55, obrigado. 3154 estabilizado no zero visual. 3154 continua aproximação, aguardando instruções para pouso, que negar 1-0-2. 1-0-2 aguardando o TAN 3154. Cheque o cilindro, pouso cristão no 0, vento 0,80 graus, no 7 metros. Estou no 0, autorizado pouso para o TAN 3154. Está travado? Afirmo. Sim. Sente, meu Fox Lima, 1 minuto 4. Pode que se encontra a pista que decola. Boa tarde, azul 4065, ele mantém se no zero. Azul 4065, como recebe a torre Salvador? Solo 154 na sala 04, solo agora em 1219. 1219, boa. Solo, o TAN 3154 livrou. 1154, prossegue Alfa Juliette para o 9. Alfa Juliette 09, obrigado. Romeu, Fox, Lima, pronto, cópia. Autorizado para Siri, meu pés. Decola da 17, prossegue litoral sul. Aciona 5547 no transponder, 12, correção. 119, decimal 8 é a frequência do controle. 147, mantenha o transponder. Para acionamento de táxi 118, decimal 95, altímetro marca 1013. Torre Salvador, boa tarde, 1544 metros. Boa tarde, 1544 metros. Avistado, continue a aproximação, aguardando instruções para o pouso, QNH 10, 1-2. Aguardando, 0-1-2. Está na cima táxi, meu Fox Lima. Muito boa tarde. Está autorizado para Vitória da Conquista nível 200, decola da 10, saída Arbor, após direto Vitória da Conquista. Após decolagem curva direita, 5506 é o código transponder, 120, 120 não, correção. A frequência do controle é 119, decimal 8. Autorizado 200, Vitória da Conquista, decola da 10, saída Arbor, direto. Qual o treinamento correto? Chama o comitron para o push. Meu Fox Lima, como é essa da torre? O meu Fox Lima, visual com azul na curta para 1-0. Gol no 649, muito boa tarde. Está autorizado para Ilhéus, nível 240. Sua decola da 10, cumpre o perfil da saída da Euleda após direto Ilhéus. Após decolagem, curva à direita, 5504 no transponder. 119, decimal 8, a frequência do controle. Está autorizado 240 na saída da Euleda, direto Ilhéu. Decola da 10, curva direita, 5504, 198. Cotejamento correto, me chama como pronto para o push no 4, vou. Chamará pronto. Fox Lima decolado aos 19, controle 119, decimal 8. 19, 8 graus, meu comandante. Azul 4462, no solo azul 9, libere direito, time solo em 121, decimal 9. 9. Salvador, só para pegar o quilo do Quebec aqui, eu tenho um quilo Quebec até autorizado, final da 97, após 3 milhas fora. E via Alfa me chama antes da Juliette. Quebec Center. Recebe a torre. Seis, quatro, seis. Salvador, Kilo Quebec CA, final da 17, 3 milhas para a cabeceira. Quebec CA, pouso autorizado na 17080209. Vento, Kilo Quebec CA. Dois ingressa via Juliette pro 3, por gentileza. Quilo Quebec Serra no solo 23, vire direita, papá. Estou fazendo uma nova. Frequência livre. Sou muito boa tarde, Oxanier 6321. Tá no 6. Gente da informação, Vitor para Brasília. Oxanai 6321 para Brasília, nível 320 está autorizado. Chuva decolada 10, computação da saída Arbor Transição LF, após decolagem em curva direito, prossegue via Perdula 17 até o destino. 5532 é o transponder 119.8 é a frequência do controle. Ativo autorizado 320 para Brasília. Decolando da pista 10, com tranco à direita, cumpre o perfil Arbor Elefa, após a Pesulu 17 da destino, 5532 é o transponder, 198 é o controle, Oxanair 6321. Procedimento correto, chama como pronto para o posicionamento. Chama na posicionar 6321. Salvador, Oceania 6327. 6327, prossiga. Oceania 6327 para Ilhéus 240, está autorizado. Você vai decolar da 10, cumpre o perfil da saída da Euleda após direto Ilhéus. Aciona código 5523 no transponder e a frequência do controle 119.8. 10240 Ilhéus, decola da 10 com da Euleda após Ilhéus 5523 119.8. Cotejamento correto, chama quando pronto, puxa no 1. Chamará como pronto. Salvador, Gol 1396, boa tarde. Boa tarde, Gol 1396, continue a aproximação, reporte no marcador externo, controle embaixado e travado, que nem ganha Salvador, 1012. 1012, já está baixado e travado, Gol 1396. Está livre, posto fechando a 0, vento 090 graus, 179, Gol 1396. Este ele pôs na 10 com o 396. Salvador, Trip 5627, formação Victor. Trip 5627 para Aracaju, está autorizado a nível 190. Sua decola da 10, sai da Pucajama direto. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5544 no transpondo, 119.8 é a frequência do controle. 190 aprovado, decola 190 esquerda, Pucajama após Aracaju. 4-4 e controle.